Aquilo que vamos falar hoje é a luz da razão. Bom, antes nós temos que falar sobre a luz. Luz é isso aqui. Então, para nós enxergarmos alguma coisa, nós temos que ter uma luz. Razão vem do grego ration. Razão quer dizer a capacidade de compreender, a capacidade de entender, a capacidade de raciocinar, a capacidade de discernir. Discernir quer dizer saber o que é certo e o que não é certo, o que é errado. Enfim, tem alguns dentro da filosofia que chamam de razão empírica. Razão empírica quer dizer razão comprovada cientificamente, com, digamos assim, com dados específicos dentro da ciência. Bom, mas isso não importa. É só para nós sabermos direito o que é a razão. O sentido da razão aqui que nós vamos falar hoje. Bem, o mundo inteiro, o nosso planeta, ele tem basicamente três grandes fontes. Três grandes campos do conhecimento. Que são... Começou lá com a mitologia, mas isso aí não leva a razão nenhuma. Eu vou falar da filosofia, campo do conhecimento da filosofia, do conhecimento religioso e do conhecimento científico. Isso aqui é por ordem de uma, primeiro vem a filosofia, depois o conhecimento religioso com o advento do cristianismo, né? Quando Jesus nasceu, daí 300 e poucos anos depois, começou aquilo que se chama de a patrística romana, que foram os primeiros padres, e aí começou então o conhecimento religioso. Até lá não se sabia nada sobre questão de razão, questão de raciocínio lógico, questão de se saber coisas da natureza. Os primeiros filósofos, que foram os pré-socráticos, eles já naquela época, os pré-socráticos, isso há 2, 3 mil anos antes de Cristo, eles já tinham alguma ideia sobre o que era razão, porque eles se perguntavam, em primeiro lugar, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Isso já era pensar, era uma pergunta. Então, Heráclito, Diógenes e outros tantos pré-socráticos antes de Sócrates, eles vieram e eles nos disseram isso, que tinha sim alguma coisa a ver com tudo isso. Depois veio Sócrates e Platão e tal, só que com o advento do cristianismo, o que aconteceu? A religião, aí para o ano de 400 ou 500, por aí, ela começou a tomar conta do poder teológico e do poder terreno. Então, eles centralizaram o poder em Deus, mais ou menos que nem os islâmicos hoje. Eles são totalmente, por exemplo, o Irã, tem lá o Iatolá deles, e eles são países teocráticos, que eles, acima de tudo, Deus. Então, digamos assim, é um pouco meio que irracional para nós. Talvez eles tenham a ideia deles. A razão, ela começou a surgir novamente lá em 1500, 1600, quando começou o renascentismo, que então terminou a Idade Média, exatamente, que foi a Idade das Trevas, que muitos poucos filósofos, muitas poucas pessoas podiam pensar, porque pensar era proibido. Porque tu ter uma ideologia própria, tu ter, digamos assim, algo a dizer que seria contrário à ideologia religiosa da época, que era a religião católica, apostólica romana, né? Tu era queimado na fogueira. Isso todo mundo sabe, né? As cruzadas foram verdadeiras, digamos assim, lá em 1100, 1200, 1100 aconteceu a primeira cruzada, 1100 e pouco, foram verdadeiras chacinas, tudo por amor a Cristo, tudo por Jesus. Então, os cruzados, eles andavam na frente com uma cruz enorme para libertar Jerusalém dos muçulmanos. Isso aí durou mais ou menos uns 300, 350 anos. O que houve daí de chacinas, de mortes, de verdadeiras barbáries, né, que quem assiste, digamos assim, alguns filmes, algumas séries, como... Tem algumas séries aí que são muito boas para ver as coisas da época. Bom, mas com o advento do renascentismo, iniciou aquilo que se chama de conhecimento científico. Conhecimento científico, que a Igreja Católica teve que começar a engolir certas coisas, porque realmente o conhecimento científico unido ao conhecimento filosófico nos dava uma razão tal de que certo caso era comprovado, porque realmente era comprovado. Então, o que, que existia? Começou já desde aquela época lá, existia uma contradição muito grande da ciência e, inclusive, da filosofia, que é totalmente contra os dogmas religiosos. O que, que é um dogma? O dogma é uma ideia, uma ideologia totalmente inquestionável. O espiritismo não trabalha com dogmas. O cientificismo, a ciência, não trabalha com dogmas. Trabalha com conhecimento empírico, comprovado em laboratórios, certo? A religião católica, a Igreja Católica, não. Ela tem vários dogmas sobre o mistério da... Isso eles chamam de mistério da Santíssima Trindade, que Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, e a gente sabe que não tem nada a ver com isso, são três pessoas diferentes. Pai é Deus, Filho é Jesus, e Espírito Santo era o Cristo, que era o mentor espiritual de Jesus quando aqui na Terra. A gente sabe disso. O mistério da infalibilidade papal. O Papa não erra nunca. É impossível o Papa errar. A palavra dele é a palavra dele. O mistério da comunhão. Para eles isso aí é o dogma da comunhão. Que isso aí seria a carne de Cristo. É um dogma. A gente sabe que não tem nada a ver com isso. E existem vários outros dogmas da Igreja Católica que a filosofia, aos pouquinhos, junto com a ciência, derrubaram por terra. Só quem acredita realmente hoje, quem acredita nisso aí, é quem realmente não tem uma razão lúcida e coerente. Porque se nós formos realmente pensar, não tem nada a ver com isso, né? O dogma da ressurreição. Se você vai discutir com um católico, se falar em reencarnação, eles estão dizendo que tu está junto com o diabo, que tu está com o diabo no corpo. Então, para eles, é o dogma da ressurreição. Já foi falado outras vezes aqui que ressurreição não existe, é impossível. Não tem nada de racional isso aí. Mas veio um tal de Allan Kardec, lá em 1850, e ele veio, e nas obras dele, ele conseguiu, através da inteligência dele e da ajuda dos espíritos, porque o espiritismo o que é? É o ensinamento dos espíritos. Ele conseguiu, através do livro dos espíritos, colocar toda a filosofia possível dentro daquilo que é o espiritismo. Mas não satisfeito com isto, ele conseguiu, através depois do livro dos médiuns, colocar A ciência, que seria a parapsicologia, junto com filosofia, o estudo dos fenômenos paranormais, aquilo que acontece numa sala de desobsessão e doutrinação. Depois ele veio o Evangelho segundo o Espiritismo. O que, que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu coisas que talvez só Tomás de Aquino conseguiu lá na Idade Média, tentar unir religião com filosofia através do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Religião e filosofia. Uma coisa extremamente racional, lógica, comprovada, racional. Coisa assim que, se alguém não leu, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. São três obras básicas, maravilhosas, que nós vamos ver que ali tem religião, tem ciência e tem a filosofia. É tudo isso. Depois ele veio com o Céu e o Inferno, com a Gênese, pura filosofia e pura ciência também. Então, vejam bem, essa é a história, digamos assim, até hoje, de como é que nós conseguimos chegar hoje à luz da razão. Não só pelo Espiritismo, mas também em outras coisas. Pelo questionamento, porque no Livro dos Espíritos, próprio Livro dos Médiuns, diz muitas coisas assim, questionem, perguntem, duvidem. Não vão muito atrás daquilo que os outros falam. Duvidem, questionem, tenham sempre perguntas a fazer. Não vamos ser, digamos assim, aqueles que um está indo na frente, todo mundo vai junto. Vamos racionalmente pensar, raciocinar, dar luz à razão nas notícias, em tudo aquilo que está escrito, em tudo aquilo que é falado. Então, a luz da razão nos deve mostrar que nós devemos questionar, perguntar, inquirir, duvidar, ver realmente onde está a luz da razão. Muito obrigado.